vagabundo, protejo o seu menino. O diabo agora guia o meu destino. Porque eu sou um fracassado, reconheço isso como fosse um canivete quebrado em uma praia, em um mar tão distante.